Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. A gente acabou de... Esse 25 de maio acabou de acabar um dos festivais mais famosos do cinema. E eu não tô falando do Oscar, eu tô falando de Cannes. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse festival. Eu, assim, em primeiro lugar, eu vejo que, assim, apesar de ser um festival que tem um glamour danado, ele é pouco falado em imprensa, assim. Pelo menos na grande imprensa, a gente às vezes não vê uma pequena nota ali de rodapé no jornal. Você vai pegar o jornal aí, o Jornal Internacional, ele vai falar aí na Rede Globo, vai falar dos grandes premiados no fim das contas, mas aí a relação com Cannes é pro apreciador de cinema acaba sendo pra ele mesmo, né? Pra aquela pessoa que é cinéfila, né? Uma coisa menor que o Oscar, né? Mas vocês deram um tempo, tiveram um tempinho assim pra dar uma olhada, pelo menos nos principais ganhadores. E sem falar, e pra quem não conhece Cannes, né? É bom a gente falar que tem uma aura totalmente diferente do Oscar, a gente já falou isso, né? Em vez de ser premiado aquela produção do ano, né? Tem filmes que vão ser apresentados primeiro em Cannes, daí a gente fica aquela coisa, né? Aquela raiva, meu Deus, eu só vou ver esse filme daqui uns 6 meses, né? Filha da puta. E aí lá é toda uma semana, né, dedicada ao cinema, e ali no final das contas o grande júri resolve dar um prêmio pra tal filme, um filme outro, né? E só uma coisa que eu acho que é totalmente diferente, muito fora da nossa realidade também, é que lá eles têm reações extremas, né? Ou eles aplaudem ou eles vaiam os filmes. Isso é muito engraçado, é uma tradição, assim, se o filme é bom, o povo fica lá batendo palma por 3 minutos, se é ruim, eles ficam vaiando 3 minutos, cara. É muito interessante. É muito diferente, mas Thiago, você falou, né, a questão da grande mídia. Grande mídia, no geral, sempre vai dar destaque só pro Oscar, ou pro Globo de Ouro, ou alguma dessas premiações, se tiver algum brasileiro que ganhou. Que eu lembro, na época do Tropa de Elite, que ganhou, se não me engano, foi o Urso de Ouro, foi de Berlim, que Tropa de Elite ganhou, aí teve um destaquezinho, mas fora isso, passa batido, assim, é uma notícia ou outra, e no mais fica restrito, assim, aos cinéfilos e aos veículos que cobrem especificamente cinema. A mídia especializado, né? Sim, né? Na verdade, assim, blogs ou sites voltados para cinema que ficam por conta dessa cobertura. E tem uma coisa que o Thiago falou, eu esse ano acompanhei menos do que nos anos anteriores, né? Mas você vê que muitos dos filmes que estão ali e vão ser premiados vão chegar aqui muito tempo depois, né? E aí acaba não ficando tão fresco na memória. Enquanto, assim, na diferença de um pouco do Oscar, o Oscar já é o contrário. Às vezes tem até filmes que foram lançados com um tempo antes, mas as distribuidoras deixam pra lançá-lo próximo ao Oscar, né, justamente pra poder ficar mais vivo na mente das pessoas. Pra gente ter uma ideia, o filme ganhador da Palma de Ouro, né, que é o prêmio principal da noite, foi o Dupin. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei qual é que é a pronúncia. É um drama francês do mesmo diretor de Ferrugem e Osso no Brasil, né? Chamado Ferrugem e Osso, que é o Jacques Audiard. Pelo menos esse filme no Brasil já tem distribuidora, vai ser a California Filmes. Mas eu não duvido nada que esse filme venha realmente ser lançado, se muito, no fim do segundo semestre. Isso se não for jogado pro começo do ano que vem. Muito provavelmente, como é tradição, o Festival do Rio provavelmente vai passar esse filme. E aí, quem mora em São Paulo, por exemplo, ou em outros estados, né? Como o Matheus mora no Distrito Federal, vai ter que esperar, porque tem essa rixinha, né, que eu sei, nunca entendi, do ineditismo dos festivais de cinema. Então, se o filme passa no Festival do Rio, não vai passar no Festival de São Paulo, né, e a mesma coisa, não vai passar aí nos festivais de Brasília. Festival de Brasília só tem filme independente, então nunca que esse filme vai passar em festival aqui. É bom, mas a distribuidora é uma distribuidora independente, né? Não, mas é porque, assim, o que tem de festival é aqui, que eles fazem realmente evento e chamam pessoa e tem mídia cobrindo, é festival de filme local, sabe? De mostra competitiva de filme local. E não tem essas mordomias que vocês têm por aí, não. Bom, vem uma hora pra São Paulo aí, cara. Assim, que na última mostra, assim, quando chegar a época da mostra, eu até coloco assim, vocês não vão me achar em casa, vocês vão me achar no cinema. Porque realmente é um tempo assim que eu me dedico mesmo. Às vezes eu vejo tanto filme que eu não tenho nem tempo de absorvê-los, assim, mas eu acho que é isso, né? Essa coisa, a gente abrindo um outro paralelo agora, dentro desses festivais de cinema, como é o Cannes aqui, Cannes é mais restrito, né? Você vai ver quem você vai ver assim indo pra Cannes vai ser, sei lá, o Pablo Vilaça aqui, que foi recentemente nosso professor, também foi o Merten, o Luiz Carlos Merten. Merten, isso mesmo. Porra, tem até o livro dele, Luiz Carlos Merten. Garotos que vão ir, né? Ah, e é engraçado, é todo, como já falei, é todo um clima, você vê aquelas pessoas de smoking pedindo, ah, eu quero ingresso, por favor, me dê um ingresso, já viu? Você deve ter visto essas cenas assim, né? E é uma coisa que, aqui no Brasil, né, a gente não tá acostumado a isso, né? No máximo, quando tem as mostras ou festivais, é aquele, como eu posso dizer, aquele público, o cinéfilo, né, que vai em massa, mas não dá pra comparar com um festival que cansa, né, que tem premiação e tudo, é bem diferente. Pra gente, só pra abrir um parênteses, eu acho que a pessoa mais conhecida que ganhou um prêmio aqui em Cannes pra grande público vai ser a Rooney Mara, que ganhou um filme pelo filme Carol, né, que aliás é muito interessante, ela dividiu o prêmio com uma atriz francesa chamada Emmanuelle Berco. Isso já aconteceu no Oscar, tá? A gente já viu, mas é interessante mencionar esse fato. Ah, os filmes daqui talvez nunca passem ou fiquem relegados a mostras, né? Mas pelo menos aí o grande vencedor, que é o Deep Pan, nós devemos ver aí, eu acredito, no fim do ano, mais tardar no começo de 2016, né? Mas vamos ter que esperar, fazer o quê? E tem casos interessantes, assim como filmes que passam fora da competição, né? Então o pessoal de Cannes viu Divertidamente e Mad Max, né? Só pra gente ter uma ideia desses grandes produções que foram... passaram lá, mas fora da competição, né? E quebrando um pouco, né? Às vezes as pessoas acham que o festival é só aqueles filmes de arte, né? Como se outros filmes, mesmo ruins, também não fossem de arte. Tem aquele conceito errado, né? Fala assim, ah, é só filme pseudo-intelectual que você vai ver nesses festivais. Não é isso. É lógico que o Oscar é uma competição muito mais... tem muito mais a ver com comercial do que comercial, artístico. Né? Sim. Mas não quer dizer que todos os festivais conceituais eles levam a questão somente ao... como fala, a questão não é só a questão da arte, como desse ano, que é o Mad Max, que é um blockbuster, né? Talvez o melhor blockbuster do ano. Foi lá e foi exibido, se não me engano, foi de estreia, né? Foi bem na estreia, né? Justamente. Mas é isso aí. É, só pra gente ter uma ideia de como essas coisas funcionam em outros festivais. E um dia eu espero estar lá, né? Pra ver. Porque é muito da aura também, eu acho, né? Sim. Ah, sim. Com certeza, né? É, participar disso é uma coisa bem, bem legal, né? Bem interessante. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zanioli. E aqui é Matheus Dess. E bem-vindos de novo ao TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Enquanto eu tive esse papo aí com vocês no começo sobre Cannes, né? Sobre essa coisa de falar de filmes artísticos, né? Então eu resolvi te falar um pouquinho também de um filme que não é... você pode falar assim, que não é tão artístico. É um filme de 2008 chamado Trovão Tropical, que é dirigido pelo Ben Stiller, cara. Um ator que a gente conhece muito assim pela veia de comédia dele. Eu acho que ele é um ator... ele não é só um ator bem versátil, ele, eu acho que ele se mostrou um diretor bem versátil, né? Principalmente se a gente for comparar esse filme com um pouco depois, em 2003, quando ele resolveu fazer A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um dos filmes... Sim. Que eu acho que é um filme fantástico. Sim, até o Caindo na Real também, né? Da década de 90 lá, 94. É totalmente diferente desse, que é totalmente diferente do Walter Mitty. O cara sabe ser flexível, viu? É que ele não faz muito, né? Que você falou de 94, depois ele dirigiu o Pentelho, que é de 96, só para depois de 2001 dirigiu o Zoolander, mais alguns anos para dirigir o Trovão Tropical, em 2008, mais 4 anos para dirigir o Vida Secreta de Walter Mitty, e agora ele deve dirigir uma nova versão do Pinóquio, aí ainda sem data para estrear. Mas então vamos falar um pouquinho dessa década que a gente não fala tanto, né? Afinal de contas, se você for pegar os nossos últimos, digamos, os nossos últimos 10 episódios, nós falamos de filmes da década de 2000, da década assim, mas dessa década mais recente, né? Nós falamos de Os Vingadores no 87, nós falamos de Kingsman de 83, mas essa é uma década realmente a gente pouco visita por motivos meio, assim, não vou dizer meio óbvios, mas como é que eu vou explicar? É porque geralmente são filmes que assim, ou já tiveram outros podcasts, né, que você encontra fácil aí na rede, né, e são filmes recentes, né, estão bem vívidos vivos na memória, né, do pessoal. E quando a gente aqui tem uma veia um pouco diferente, a gente tenta, sempre quando possível, né, falar sobre história de cinema, né, de alguns filmes clássicos, alguns filmes que merecem ser revisitados e conhecidos, né, da galera aí. Então, a gente já pode falar que 2008 é história? Eu acho que ontem já é história, né? Pode sim, ser sim. Uma história que a gente vai lembrar, assim, com muito afinco daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas olha só, filmes, assim, legais que lançaram em 2008, só pra você não falar que esse foi um ano ruim, hein? Nós tivemos a Príncipe Caspian, né, das Crônicas de Nárnia. Tem um filme de francês que eu gosto bastante, que é Entre os Muros da Escola. Tivemos o Curioso Caso de Benjamin Button. Tivemos, claro, o Cavaleiro das Trevas de 2008, Christopher Nolan. É, tivemos Indiana Jones e o Rei da Cristalina de Estela, tá bom? Deus me livre. Porra, tem o Bronson, né, mano? Eu não lembro. Mas teve muito filme bom, cara. Teve o Wally. Tem o Bronson, tem o Busca Implacável, tem o Menino tem o Homem de Ferro. Estrado, tem o Homem de Ferro. Tem o Gran Torino do Clint Eastwood. Também tem o Deixe Ela Entrar, a versão sueca do filme. Filmaço, né? Filme de terror. A versão boa, né? A versão boa. Não sabia dizer, eu não vi a versão com a menininha lá, com a... Não, Chloe Moretz. Tivemos o Quantum of Solace do James Bond, direção do Mark Foster, que é da encarnação aí atual que eu menos gosto. Daniel Craig. Tivemos também os Quem Quer Ser Milionário. Eu Rambo 4, cara. Aí tivemos Crepúsculo, né? Meu Deus do céu. Aí curioso caso de Benjamin Button, né? Eu vi que tinha Barcelona, do Woody Allen. Nossa, Mamma Mia, cara, um dos piores filmes que eu tive de prazer de assistir, cara. É. Já viram essa não. bomba, cara? Não. Porra, cara. Mamma Mia o musical? Né? Isso, cara. Com a Meryl Streep, cara, é horroroso, cara. Não salva nada daquele filme. Eu lembro de ter achado muito divertido quando eu assisti. Nossa, cara, aquele filme é horroroso, cara. Tem Cloverfield, né? Tem Operação Valkyrie. Cloverfield, deixa eu ver. Meu Nome Não cara, é Johnny. Cloverfield eu gosto bastante, cara. Tem o Lutador do Doranovski, que é um que a gente pode falar um dia. Lindo. Aqui. E assim, não é um foi um ano ruim, mas também tem lá seus problemas, como qualquer produção, né? Qualquer ano cinematográfico tá fadado a esse tipo de coisa, né? Também teve Hancock, que é um filme que certos aspectos me surpreendeu. Ah, o primeiro Kung Fu Panda também, de 2008. Né? E você tocou num ponto que às vezes as pessoas esquecem. Eu já vi muita gente falando assim, hoje não se faz tão filmes bons como antigamente, cara. Porque antes tinha tanto filme bom, agora só tem filme ruim. Eu sempre falo assim, cara, é que assim, quando você vai falar, sei lá, vou falar de 1969, então tá, você sabe que teve o Vento Levou, cara. Mas porra, imagina o tanto de filme porcaria que são naquele ano e você não soube, sabe? Uhum. Hollywood sempre foi assim, sempre produziu também muitos filmes tenebrosos, sabe? Só que assim, as pessoas devem ter mania de achar que, não, antes só tinha filme bom. Não, cara, eu acredito que a proporção deve ser bem parecida com a hoje. É que assim, daqui a, sei lá, 50 anos, o que a gente vai lembrar de 2014, 2015, cara? Sei lá, você vai lembrar de um Mad Max, cara. Mas assim, você não vai ter muita bomba que você vai esquecer, cara. Se você pegar na década de 2000, você vai falar assim, porra, sei lá, daqui a 100 anos a pessoa pode falar, poxa, foi quando começou a ter os filmes de heróis, teve Vingadores, teve X-Men, mas porra, mas pra cada Vingadores e X-Men surgiu o Demolidor, a Mulher Gato, sabe? Então, tem o Homem de Ferro 3, né? Nossa, cara, é ele. Sabe, então sempre vai ter essas bombas, cara. As pessoas esquecem, mas é. Eu acredito que a proporção sempre seja bem parecida, cara, e ter filmes bons e ruins. Tivemos também algumas tragédias, né? No mesmo ano que, afinal de contas, o mesmo ano que nasceu o Cavaleiro das Trevas, morreu o Heath Ledger, né? Infelizmente deixou a gente aí nesse ano. E é interessante que ele ganhou o Oscar póstumo, né? Sim, em 2009. O Roy Scheider também morreu esse ano, também morreu em 2008, né? Que é do Tubarão. Enfim, é um ano prolífico, assim, como vários são, né? Impossível a gente... Eu acho que a gente pode falar assim, pô, esse ano foi fraco, esse ano não foi tão fraco. Mas tem sempre lá uma lista de pelo menos 10 filmes que você pode falar, esse ano valeu por esses 10 filmes, né? Ou 12, uhum. Sei lá, por exemplo, né? O Cavaleiro das Trevas tá nessa minha lista de filmes preferidos dessa época e desse ano aí. O que eu acho é que, na verdade, nessa questão, principalmente nesse ano, todos os filmes, pelo menos pra mim, eles acabam relegados a estarem abaixo, né, de Cavaleiro das Trevas. Ah, pra mim também. Pegando assim os filmes, sabe, eu dei uma olhada aqui na lista aqui rápida aqui dos filmes de 2008. Cavaleiro das Trevas, pra mim, é disparado o melhor. E se eu não me engano, foi após o Cavaleiro das Trevas que o Oscar aumentou o número de indicados. Porque até então havia uma certa resistência contra filmes mais blockbuster. Não blockbuster, mas filmes de heróis. E eu lembro que quando o Batman não foi indicado, houve até uma certa polêmicazinha, né? Porque o pessoal achava que a academia não ia dar o braço a torcer, que não sei o quê. E, se não me engano, foi na premiação seguinte que aí o Oscar voltou, né, a ter mais do que 5 indicados. Na categoria principal, né, claro. Eu acho que não seria nenhum exagero dizer que nessa época os Estados Unidos ainda estavam vivendo a década, né, de aftershock, né, de impacto depois do 9 de setembro, né? A década da guerra ao terror. 11 de setembro, eu tô viajando, 11 de setembro, né? Sim. Afinal, foi uma década assim, se você for pegar, tem coisas assim fascinantes, como o próprio The Hurt Locker, como chama em português mesmo? Guerra ao Terror. Isso, Guerra ao Terror. Né, que é um eu algo eu gosto bastante, né? Eu e aí tem filmes bem perturbadores, né, como a gente já falou aí, por exemplo, dos Jogos Mortais 1 e 2, o próprio Hostel, né? São coisas que acabam influenciando esse tipo de coisa. Tem um filme do Adam Sandler, cara, que talvez seja o único filme, não o único filme, que ele fez aquele com Paul Thomas Anderson também, mas é um dos poucos filmes que eu falo, putz, esse é um filme bom do dele, que é o Reign Over Me, né? Reign Sobre Mim, que é com o Don Cheadle também, que é um filme bem simpático, bem doce. Tem o Black Hawk Down, né, que é o Falcão em Perigo 2001. O United 93, cara, que é um filmaço. Adoro aquele filme. Filmaço. Bom filme mesmo. É, esse lançado em 2006, acho que o pessoal tava meio que se cicatrizando dessas feridas e normal, né, ter isso ser representado na história do cinema deles, né. Como a gente falou lá no começo, por exemplo, nós falamos em Busca do Ouro, falamos que estava lá no período pós-Primeira Guerra. Quando nós falamos Uma Noite na Ópera, a gente tá falando que depois, logo era depois da perto da época da Grande Depressão. Então é isso, né? A história... por que a gente tá falando isso pra vocês aqui que estão ouvindo, né? É uma história de cinema também, mas é pra vocês entenderem realmente que tudo que tá acontecendo em volta vai influenciar a arte e influencia, claro, o cinema. Não só o cinema, mas tudo, né? Todas as artes, né? E principalmente onde elas acontecem, né? Não, principalmente o cinema. Se você vê, o cinema sempre... Ele capta, mesmo que de maneira... às vezes menor, mas ele sempre vai captar a essência do seu momento. Você citou aí, deve ser do 11 de setembro, né, que de fato influenciou muito a produção norte-americana depois. E é algo, por exemplo, se você pegar os filmes na época da Guerra Fria, onde o vilão era sempre o russo, sabe? É só pega vários filmes do James Bond, cara. Sempre tinha um vilão russo, cara. E agora, depois do 11 de setembro, você pega muitos filmes, né, com a temática sobre do terrorismo. Vários, igual você citou, tem Guerra ao Terror, cara. Pô, tem, sei lá, vou pegar um mais óbvio, até um pouco recente, mas a hora é mais escura, sabe? Teve um do ano passado que não é bem terrorismo, cara, mas tem um clima quase de terrorismo, que é o do Philip Seymour, cara. Putz, esqueci o nome dele. Ah, é o Homem Mais Procurado. O Homem Mais Procurado? Nossa, Homem Mais, cara, Procurado, adoro esse filme. Sim, adoro esse filme. É um puta de um filme, cara. Na Netflix eu estava, pelo menos, há pouco tempo. É, há pouco tempo estava mesmo, verdade. Enfim. Então, assim, é sempre Hollywood sempre vai refletir a época em que ele vive. Tem uma curiosidade que eu tava lembrando, que aconteceu em 2007, entre 2007 e 2008, a Writers Guild of America, né, o sindicato de roteiristas dos Estados Unidos, eles entraram em greve, e aí isso parou várias produções. Eu lembro que até teve Lost, por exemplo, teve um hiato mal danado, porque todo mundo ficou assim, com a cabeça assim, meu Deus, o que vai acontecer com Lost? Lá, e eu sim, fiquei, eu fui um deles, né? Mas de algum jeito, eu lembro que nesse meio tempo aí, eu lembro que o Michael Bay, ele disse assim, eu vou continuar escrevendo Transformers, A Vingança dos Derrotados, aí, e dane-se que esses caras estão em greve. Aí saiu aquela maravilha que é o filme de 2009, né? Vocês podem ver isso, como é que ele saiu bem nessa. Recebeu palmas em Cannes. Então, vamos falar aqui do elenco de Trovão Tropical, né? Do elenco e da direção. Já falamos um pouquinho lá em cima, né? O filme dirigido pelo Ben Stiller. Ben Stiller, que é conhecido muito pela trilogia dos Fockers, né? Que teve nos nomes mais estranhos do mundo, né? Porque é aquela coisa, né? Quando chega a adaptação nacional, aí eles colocam um nome que daí quando chega a continuação, eles falam, o que a gente vai colocar aqui? Daí começou a ficar aqueles nomes enormes, né? Sim, do filme de 2000 é chamado Meet the Parents, né? Aqui virou Entrando numa Fia. Depois virou Entrando numa Fia maior ainda. Aí Entrando numa Fia com a Família. E qual que foi o quarto mesmo? Acho que teve foi o quarto filme, né? Foram quatro. Teve quatro, cara. Entrando na Fria com a Família e as Crianças. Dois pontos, aquecimento global. Acho que eu tô exagerando, na verdade, né? Acho que foram só três. Não, mas tem alguns casos bizarros. É só você pegar o Se Beber Não Case, cara. E aí? E a continuação? Se Beber Não Case 2, cara. É ridículo, cara. Não tem nada a ver com... Tem isso, tem o 11 Homens e um Segredo, né? Que esse foi triste, né? Eu imagino os caras chegando a continuação. Vai ter a continuação disso. Não faz isso comigo. vai ter mais uma. Não. Então foi 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Outro Segredo e 13 Homens e... Cara, o Novo Segredo, né? Eu não lembro agora. Ele, eu já falei lá no comecinho, né? Eu gosto dele, assim, nesses filmes, principalmente que ele faz as comédias de sátira, né? Mas claro, também sou um puta fã do Walter Mitty, né? Que a gente já comentou um pouco no começo. Mas ele tem participações interessantes, como no Tenacious D, ele é o protagonista na noite do museu, dos três noites do museu. Estamos aí também falando do Tropical Thunder. E ele também fez a voz no original lá do Madagascar. Ele não é ele não chega a ser um Adam Sandler, né, cara? Porque o Adam Sandler é a escolha, né, cara? Eu nunca fui muito fã dos filmes dele não, do Ben Stiller, não. Apesar que tem alguns, até que eu gosto, cara. Acho que o primeiro lá, o Oitando numa Fria, acho que tem engraçadinho, quer dizer, na época eu achei, não sei hoje o que eu ia fazer. Cara, mas assim, ele não é o nível do Adam Sandler, igual eu tava falando aqui, que o Adam Sandler é a escória, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas tem alguns filmes que dá, tem algumas situações que você consegue sorrir. Né, talvez, cara? Assim, eu acho que ele acaba sendo errando mais do que acertando, né? Ele trabalha desde os anos 80, pô, ele tava em Império do Sol, num papel totalmente secundário, mas tava lá. Caramba, tava, é sério isso? Também aí nesse filme que eu falei, Pentelho, mas aí tem Quem Vai Casar com Mary, acho que deve ter sido o maior sucesso, um dos maiores sucessos dos anos 90, né, e ele tava também, né, um filme junto, como é que chama a lourinha do ET, meu Deus do céu, True Barrymore, é, que Duplex eu gosto, é um filme que eu acho que é legal. Duplex eu acho extremamente divertido. De repente ele faz algumas coisas assim, alguém vê um lapso de brilhantismo dele, daí o Wes Anderson chama ele pros excêntricos do Tenenbaum, e vem Duplex também, que você já tinha falado, ele aparece naquele O Âncora, que eu acho tem seus problemas, daí fez a versão de cinema do Starks and Hutch, teve aquele Quem Vai Ficar com Polly, que na verdade é um filme de 2000 que veio puxado pelo Quem Vai Ficar com Mary, né? Sim, totalmente. E agora assim, teve um que ele fez que foi assim, uma das piores coisas que eu tive desprazer de assistir, cara, que é aquele Zoolander, cara. Eu não assisti. Zoolander, cara, é uma coisa assim, absurda de ruim, cara. Você não acredita, cara. Aí veio dois aí em 2016, hein? Sério isso? Sério? Caramba, puta merda. Nossa, não posso deixar de perder. Assim como veio Madagascar 4, tanto estão falando aí que vem em 2018. Nossa, gente, Madagascar 4. Já falamos da trilogia do Noite do Museu, que eu gosto do primeiro, do segundo bem menos, e o terceiro menos ainda. Apesar de ter a cena final com o Robin Williams, é uma coisa de louco. Não sei se vocês assistiram. Eu não vi. Então assistam, talvez vão pulem pra cena do Robin Williams, que é uma coisa assim, muito bonita, e você sabendo que ele já tava morto naquela época que o filme foi lançado, é de cortar o coração. Como eu falei, né, eu acho que ele realmente acertou menos do que errou, mas eu gosto muito de Trovão Tropical e muito mais ainda da Secreta de Walter Mitty. Nisso acho que a gente pode, pelo menos assim, pode dar uma chance pra ele nas próximas vezes, né? Mas eu acho que ele tem que escolher melhor os trabalhos, né? Ele como ator é um ótimo diretor, né? pode ser. O que mais a gente tem nesse elenco aí que a gente tá falando? Jack Black, né, cara? Jack Black. Nossa, não. Você não gosta de Jack Black, cara? Esse aí desculpável, eu detesto também. Nem a Escola de Rock, nem o Tenacious D. Isso que eu ia falar, o único filme que eu gosto dele é a Escola de Rock, cara. Tenacious D. salva ele pra mim. Então... Nacho Libre, é não, o... assim... Nossa, Nacho Libre, não. Ele no Kung Fu, a voz, ele é o Paul do Kung Fu Panda, pô. Ele é o... Kung Fu Panda eu vejo dublado pra não ouvir a voz dele. Cara, ele, por exemplo, é um dos motivos que eu tenho raiva do King Kong, cara. Que é um filme que eu até gosto. Mas eu sempre lembro e fico falando assim, caramba, tem 1 bilhão de dinossauros. Será que o diabo tá correndo ali? Um gordo daquele consegue escapar, cara. Não tem jeito, cara. Sabe, ele aparece também, cara, em Destroy Sem Fim 3, cara. Eu vi outro dia, vendo um review do filme, eu lembrei que ele tava... Destroy Sem Fim 3, caramba, isso eu não sabia. Nem sabia que isso existia. Eu tentando lembrar, assim, onde é que ele fez, assim, aquele grande sucesso. Talvez tenha sido Nota Fidelidade, né, filme de 2000. Assim, que ele falou assim, eu vou sair. Porque depois, A Escola do Rock, em 2003, beleza. Mas teve aqui o Amor é Cego também, que fez um sucesso. Não, é verdade. Na Credit Falter. Deixa eu ver mais o que, mas não tô lembrado. Eu me lembro assim de destaque pra esses dois. Eu consigo lembrar deles sempre pelo Teenage Usd. Eu tenho Issues D, é um filme assim, como eu posso dizer, ele tem os momentos assim que eu falo, assim, putz, eu dei risada desse filme, mas ele é um filme muito, muito grosseiro, eu acho, ele sabe? É muito zoado, né? Você pode falar assim, putz, eu acho que aqui eles deram uma desejaradezinha. E quando eu assisto Kung Fu Panda, às vezes que eu assisti o filme legendado, o 3 eu imagino que eu tenha assistido, que eu digo o 2 eu imagino que eu tenha assistido legendado, sim. Então, não me trouxe problemas. Talvez ele seja o próprio estereótipo do personagem dele que a gente vê no filme, né? Exatamente. Eu acho que o problema do Jack Black, eu sempre o vejo como aquele personagem do trailer do Trovão Tropical. Fala assim, porra, ele sempre tem esse tipo de personagem, sabe? Ah, não, cara, não dá. É impossível não falar do Robert Downey Jr. nesse filme, né? É a transformação que o ator passa pelo... É, o ator dentro do ator que passa desse filme é uma coisa fantástica. E Robert Downey Jr. a gente não precisa nem falar, né? Você já sabe, obviamente, aí que ele já tá no seu, sei lá, 16ª versão do Homem de Ferro. Não, tô exagerando. Mas é um ator que passou desde os anos 90 fazendo Chaplin. Passou por vários problemas que a gente já sabe aí, com questões de alcoolismo, droga, uma coisa que ele não... Um assunto que ele não gosta de mencionar, né? Como vimos recentemente numa entrevista. Ele é um cara que tá aí desde os anos 80, cara. Participou de O Garoto de Mulher Nota Mil, Air America, Chaplin, como já comentei, Nazis pra Matar. Putz, cara, ele tem uma carreira cheia de altos e baixos. E eu acho que ele não tem mais motivos pra ser diferente do Ben Stiller. Ele tem mais motivos pra ser lembrado do que ser relembrado, né? Do que ser não lembrado. Principalmente porque agora ele é o Tony Stark da vida real, né? Então... Não, e se você pensar que em 2008, quando saiu o Trovão Tropical, ele tinha acabado de lançar com o Homem de Ferro, cara. Então ele tava muito... Foi mesmo, né? Aquecer da onda, é verdade. E ele foi indicado ao Oscar e a Globo de Ouro, né? Pelo papel dele no Trovão Tropical. Ah, o Oscar foi também? O Globo de Ouro eu lembro, mas o Oscar eu não sabia, não lembrava. Olha só. E eu lembro que deu muita polêmica, né? Na época, né? Pelo fato dele interpretar um afrodescendente, né? Tem um problema bem gravezinho aí, né? Sim. Não é o único, né? Mas é uma das controvérsias do filme, né? A gente vai dar uma pincelada nisso aí quando chegar um pouquinho mais pra frente, quando a gente começar a falar do filme. Nós temos também o Jay Baruchel, que eu acho que talvez o melhor papel dele hoje seja o Soluço, que é do... A versão original, né, do Como Treinar Seu Dragão. Mas eu gosto também, por exemplo, dele em El Fim, que é um filme maluco, né? Esse é controverso pra cacete. Eu gostaria até de talvez falar um filme. Esse é muito, cara. Esse eu gostaria, talvez eu gostaria de repente falar sobre isso um dia, mas ele é um ator, né? Ele é um ator novo, né? Tem idade, né? Nossa idade aqui, né? Minha do Marcelo, né? Caramba, 33 anos. É, tem 33 anos. Nossa, só que sim. Só que ele parece mais novo, né? Assim, pelo menos pela... 18, né? Essa cara de super adolescente dele. Aí temos as participações especiais, né, cara, que ficam pelo Nick Nolte, pelo Matthew McConaughey, cara, e pelo Tom Cruise, que tá canastraço no filme, cara. Nossa, ele tá muito, cara. E tá. Eu lembro, cara, que na época que eu assisti, a primeira vez que eu assisti, cara, eu custei a ver que era Tom Cruise, cara. Depois eu olhava e falei, peraí, conheço esse cara, ah, pô, quem é esse cara? Cara, eu lembro que eu demorei umas 3 cenas, cara, umas 2, 3 cenas pra falar, porra, o Tom Cruise, cara, puta que pariu, cara. Cara, eu tenho uma história mais triste que a tua, Massa. Eita. Eu vi esse filme 2 vezes, né? Eu vi esse filme uma vez que eu assisti e agora que eu revi pra gravar. E nas duas, na minha cabeça, esse cara era o Sam Rockwell, que é lá o protagonista do Lunar. O Lunar, é outro filmaço, né? Você adora esse filme. Pois é, e ele tá, cara... É porque, assim, eu descobri que eu acho os dois muito parecidos, mas eu não achava antes, eu só achei quando eu confundi os dois. Porque eu tomei um susto, porque dessa vez eu fiquei assistindo os créditos, né? Da outra vez eu não assisti os créditos. Uhum. Então, pra mim, até o final da segunda vez que eu assisti, ele era o Sam Rockwell. Porque ele tá nesse filme, além de ele tá super canastrão, o visual dele é outra coisa, né? Porque a gente, o Tom Cruise, com pequenas exceções, cara. A gente sempre vai ver ele com a carinha bonita, né, galã. Que filme que a gente pode falar que ele tá ruim? Batida em 4 de julho. Hã? E correndo. E correndo, né? E sempre correndo. E filmes que a gente pode falar que ele tá feio por algum motivo. Nascido em 4 de julho, que uma hora ele fica barbudo e cabeludo. Nas poucas cenas que a gente vê dele de Vanilla Sky com a máscara, ainda assim acho que o filho da puta tá lindo, tá bonito. Aí fora isso, cara, foi daí vem aí o Trovão Tropical, que ele tá careca e gordo. Eu acho que é fantástico, cara. Porque você pode pegar qualquer outro filme, cara. Pode falar o mais assim, que você pega de repente A Lenda, que é o filme de 85, que ele tinha, acho que, sei lá, 16 anos. Ele tinha tava com os dentes tortos ainda. Mas fora isso, cara, acho que depois, desde Top Gun, ele já é galã. No ano seguinte, né? Dois Dias de Trovão, A Firma. Não, tá tudo. Entrevista com o Vampiro, tá tudo legal. Eu não lembrava que o Matthew McConaughey tava nesse filme. Na década de 2000, ele tinha, assim, feito alguns poucos papéis de destaque, né? Nos anos 90, ele veio de uma porcaria daquele filme lá do Massacre da Serra Elétrica 4, sei lá, Nova Geração. Ele tava em Como Perder um Cara em 10 Dias, né? Como Perder um Homem em 10 Dias. Saara, acho que não vou lembrar, né? Talvez mais. Mas nada ele assim. Tem o Reino de Fogo lá em 2002, que eu acho louco demais. Nossa, não lembro dele nesse filme. Não lembro também, cara. Ele é o cara que morre de jeito ridículo lá. Ele é um dos principais defensores lá. Mas Reino de Fogo, sem ser o Círculo de Fogo, né? É o Reino de Fogo, que é o dos dragões. Ah, é verdade, né? Que ele tá bem. É que ele, assim, agora eu pensando, né? Ele tá bem diferente, ele tá careca barbudo, sim, né? Não tem razão. Sim, estranho, né? Não, tem razão. Muito louco. Ele foi, é claro, né? Mas esses papéis assim, mais de um papel em cima do outro, ele acabou sendo o ator que hoje ele é, com. Né? Como é que a gente pode não gostar do Matthew McConaughey, né, cara? Desde Killer Joe, Clube de Compras Dallas, Interestelar, né? A série do True Detective, né? Que fala no meio pra cacete. Né? É, ele se reinventou, né, cara, na profissão, cara. Isso é bom. Sim. Aquelas comédiazinhas, né? E olhando a filmografia dele, parece que o ponto de virada foi o Trovão Tropical, eu imagino. Trovão Tropical, né? É, porque logo um pouco depois, porque alguns anos depois ele foi fazer o Killer Joe e ele fez um filme chamado Bernie, que eu não assisti, mas me falaram muito bem. Cara, esse eu não lembro. Que é inclusive com o Jack Black. Não, então eu acho rico. Não sei. É o Bernie do Linklater, né? É isso, sim, do Linklater, claro. Richard Linklater. É, esse eu não vi. Talvez seja o ponto fora da curva do Linklater, mas eu preciso dar uma olhada assim, porque na época me falaram bem dele. Aí teve o Killer Joe, o Mud, que aqui no Brasil chamou Amor Bandido. Amor Bandido. Que é um filme, eu acho, fantástico. Magic Mike eu não vi. Bom filme. O Paperboy, eu acho que tem bons momentos, mas não é um filme tão impressionante. Daí tem o Competidor de Dallas, que eu gosto bastante. O Lobo de Wall Street, que ele faz só uma participação, mas enfim, né? Muito legal. Muito boa. É, e o Interestelar aí, que é um dos filmes mais legais do ano de 2014, né? Esse ano ainda tem... Sim, um dos melhores filmes de 2014. É. Esse ano, ele, aliás, estreou um filme que passou lá em Cannes, que eu não vi uma boa recepção, não. Que foi o The Sea of Trees, que é do Guns N' Sun. Eu vi falar assim, acho que foi... Se eu tô bem lembrado, foi daquele que foi vaiado. O Guns N' Sun merece. Se tem um cara que merece, cara, é o Guns N' Sun. Eu não suporto ele, cara. E também temos o Nick Nolte, né? Nick Nolte atuante aí desde os anos 70. Ele já teve alguns. Acho que o maior filme dele, assim, de reconhecimento, talvez seja O Príncipe das Marés, não? Isso lá em 91. Tem o Hulk também, né? Sim, tem o Hulk. Ele faz o Hulk pai lá. Ele foi considerado na época aí um galã, né? Nos anos 90. O Homem Mais Sexy do Mundo, né? Nossa. Ele fez também o Cabo do Medo, né? É o Cabo do Medo que ele fez? Sim, é verdade, ele é o pai da família, né? Cabo do Medo. Sim, sim, foi um ótimo. Ele fez recentemente, que foi até indicado ao Oscar, Guerreiro. Fez o Olho de Lourenço, fez o A Linda Linha Vermelha, né? Que é um dos filmes, assim, mais desconhecido. Não vou dizer que é desconhecido, mas... É um filme de guerra dirigido pelo Terence Malick, né? Aí você já... Aí você já pode ver o que se esperar, né? É aquela coisa, nossa, eu vou ver um filme de guerra, mas você esquece que é o filme do Terence Malick. É do Malick. Aí você pode sair deve um ser pouco... tipo assim, a guerra. Aí mostra assim, várias imagens da guerra, assim, lindas, maravilhosas imagens. Aí a pátria, aí várias imagens da pátria, assim, e no final a gente chora. Mas é um bom filme, viu, cara? Sendo Big foi até indicado ao Oscar. Não, agora não lembro, peraí. Aqui na capa dele tá dizendo que tem 7 indicações ao Oscar. É um daqueles. E sem assim, falar. O melhor filme. É um filme que tinha um puto. Tem um puta de um elenco, tinha o Champagne, o Underbrother, o Jim Caviezel, o George Clooney, e inclusive parece que tinha uma participação bem longa do Leonardo DiCaprio, né? E aí ou foi do Andrew Brody? Eu acho que teve, isso mesmo, foi o Andrew Brody, parece que ele tinha, não, duas coisas, né? O Leonardo DiCaprio tinha papel, o Andrew Brody também tinha uma participação muito maior, e parece que, se eu tô bem lembrando, eu tô tentando puxar da memória, mas eu tava lembrando de uma entrevista que o Andrew Brody falou que levou a família dele pra ver o filme na estreia, na premiere, e aí ele aparece, parece que 5 minutos, e ele achando que era o principal do filme. Mas é coisas de Terence Malick, né? Isso, Guerreiro, exatamente. Guerreiro, né? Que eu não assisti ainda, me falaram bem, né? Em 2008, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, né? Por esse filme. Isso foi. Dizem quando aparece em outros filmes. Ele apareceu em Noé, apareceu em aquele Run All Night agora, né? Que foi uma participação bem, bem curta. Ele não foi nem acreditado, sei lá porquê. Acho que ele só fez por camaradagem aí com o diretor, com o Jean Colet Serra. E ele tá naquele filme lá que chama, que já causou uma polêmica danada, que é o tal dos 6 Ridículos, que é o filme com Adam Sandler, né, pra variar. Vocês devem ter ouvido falar dessa polêmica aí, que o cara chamou uns índios, uns descendentes de índios, sei lá de qual tribo lá, e os caras falaram, e os caras assim, saíram das filmagens, porque acharam que eles estavam sendo representados muito, muito cretinamente. A gente não tá falando de Adam Sandler, né? Eu dificilmente vou falar de Adam Sandler. Talvez pra falar de Punch Drunk Love e talvez o Rain Over Me. Acho que são filmes legais pra serem comentados. Falar aqui propriamente de Trovão Tropical, lembrando que esse filme tem, como todos os outros, tem spoilers, né? Afinal de contas, é um filme recente, mas já deu tempo de você assistir. Eu quero começar mesmo com a controvérsia aí que o Marcelo já falou um pouquinho no começo. Então, Marcelo, já que você deu a deixa lá no começo, vai lá, continua, vai, pode continuar aí. Eu lembro na época que houve muita polêmica em relação ao Robert Downey Jr., né, que no filme ele é um ator branco que se submete a um tratamento para poder ficar negro e interpretar um afrodescendente, né, porque para quem ainda não sabe, né, Trovão Tropical é um filme dentro de um filme. E na época houve muita polêmica enquanto a isso, né, em relação à necessidade de colocar um ator branco interpretando o negro, sendo que assim, não tinha sido a primeira vez que isso aconteceu. E além disso, a própria atuação do Downey Júnior teve muitas críticas, né? Porque o pessoal falou assim, ele exagerou, é dos seus trajeitos, né? Do seu estilo de falar, cara. Mas, cara, eu acho isso um dos pontos altos do filme, cara. Essa é a acho piada, que encarnou... né? É, exatamente. Essa é a piada. E o filme em si, assim, se você pegar dele de uma maneira geral, ele é uma piada sobre a própria indústria de cinema. Essa é a grande pegada do filme, né? Essa sátira, né? Ele não é um filme pra, assim... o filme não se leva a sério por isso, sabe? Porque o tempo todo ele tá fazendo brincadeira com situações que eu acredito que aconteçam muito em Hollywood. Então você vai ver o ator decadente que tentou fazer um filme... filme mais emotivo e se deu mal, e depois vai fazer um filme blockbuster. Você vai ver o agente que mima, né, o ator. Você vê um produtor lá que só pensa em dinheiro, quer que se foda o resto do mundo, cara. Então, assim, tem várias situações ali que são muito normais em Hollywood, cara. Eu fico até pensando como que esse filme deve ter sido recebido pela indústria, né, a parte mais ranzinza dessa indústria. Eu acho que a outra parte da controvérsia acaba sendo também a representação que o cara faz sobre os, né, quem tem retardo mental, né, que tem uma discussão, né, entre os personagens do Lazarus, né, que é o personagem do Donnie Jr., né, e também, né, e falando sobre o personagem que o Ben Stiller interpreta dentro do filme, diante de outro filme, né, que a gente vai acabar voltando nisso, né, mas é uma coisa de metalinguagem, né, você fala, é o filme falando sobre indústria, né, como você já tinha comentado, Marcelo. E é o tom do filme, né? Então, talvez seja... Se você nunca viu o filme, na verdade eu espero que você está ouvindo esse programa, você já tenha assistido, mas se você não assistiu o filme, eu acho que você tem que ir meio desarmado nessa questão, né? Nessa questão aí, porque o filme tem vários momentos politicamente incorretos. Muitos. Questão de como se mexe com os brios dos patriotas, uso de drogas, essa representação dos negros que você comentou, também, como a indústria em geral funciona. Você falou piada politicamente incorreta, que foi também um dos pontos de polêmica do filme, né? E durante, assim, a duração do filme inteiro, cara, você vê várias situações cheias dessas piadinhas, cara. Então eles fazem piadas com negros, fazem piadas com índios, né? Com os nativos locais, sabe? Não tem muito freio. Tem hora que eu acho que até eles até exageram um pouco, cara, mas o filme não faz a mínima questão de suavizar isso. E pegando esse filme, esse começo aí da metalinguagem, né? Você provavelmente deve achar o filme até meio estranho, porque ele começa com trailers, né? Só que... Sim. Não digo nem com trailer, na verdade ele começa com um clipe, né? Que é do personagem... O Al Pacino. Al Pacino, né? Que é outra piada, né? E bem legal sobre esse momento. E aí, acho que assim, quando eu tava revendo o filme... ou vendo pela primeira vez, melhor dizendo assim. Então aí o filme ele começa com trailer. Começa com um clipe do cara querendo vender bebida, daí vem os trailers dos filmes que esses caras fizeram. O Ben Stiller fazendo uma super franquia lá que já tava na quarta continuação. Ele até fazia uma ênfase de mostrar que é tudo igual, falando com os da câmera se movimenta do mesmo jeito. E chegou no nível que tudo era o mundo acabando em fogo, né? Aí chegou no nível que ele tem que ir pro Polo Norte, né? Que era o Scorcher, só que era gelado. E eu não sei, cara, eu não sei como é que eles conseguiram a autorização pra fazer esse tipo de coisa, porque o filme, ele é distribuído pela DreamWorks, mas aí aparece os símbolos da Fox Searchlight, da Sony Classical, pra, no caso, quando vai apresentar o filme do Kirk Lazarus, né? Que é o personagem de Lano Júnior. Cara, eu não sei como é que eles chegaram nesse acordo, cara. Que daí faz aquele filme lá do padre que se apaixona por outro filme. E aí, como é que é o nome do filme do trailer mesmo? Era O Filme de Satã, né? O Beco do Satã. Beco do Satã, também. E aí também tem o filme lá dos peidos lá com a piada com o gordo, né? Que é o personagem de Jeff Black, que é o Jeff Porton, né? Que é o Norbit do Jeff Black, né? Que ele é mais aquela piada dos peidos é mais com a continuação lá do Nut Professor, caramba. Do professor Aloprado, né? Nossa, esse quer ver um filme ruim? Olha, assiste esse. Esse não é ruim, cara. Ruim é elogio ainda, cara, porque o filme é uma bomba, cara. A gente não está falando aqui de Eddie Murphy, mas já deu pra sentir o recado, né? Esse começo, assim, é mais uma sátira a tudo isso, né? Todo essa coisa de Hollywood. Primeiro, blockbusters. Depois, atores que ficam totalmente imergidos no tal do método, né? Que é o que o Kirk faz. E que é o que o Robert Downey Jr. acabou fazendo também, né, na vida real. Tem uma cena que ele, lá no meio do filme, um pouco já, talvez um pouco mais pro meio, lá já no fim do segundo ato, né, daí no filme ele diz assim, uma fala mais ou menos assim, eu não deixo eu não saio do personagem até eu fazer o comentário do DVD, né, e no comentário do DVD ele faz o Kirk Lazarus. É muito engraçado isso. Toda essa sátira, essa crítica, eu acho que é por isso que você tem que, na verdade, abraçar essa metalinguagem que o filme está te apresentando e ir junto com os personagens lá para fazer o falso filme, né? lembra que eu falei um pouco mais cedo sobre do 11 de setembro? O filme tem o seu gore, né? Porque afinal de contas, quando a gente vai conhecer o personagem que o personagem está interpretando, né? Que é o Quatro Folhas. E isso é uma coisa muito, muito maluca, na verdade. Cada hora a gente vai se aprofundando mais na história, a gente vai acabar misturando os personagens, né? Principalmente o Ben Stiller, né? Ele navega também entre os personagens que ele faz, né? Então, pô, tem uma hora que a gente vai conhecer o personagem lá que tá sendo retratado, ele aparece em as mãos, né? É uma coisa meio violenta, assim, digamos assim, né? É, bem, bem gore, né? Sim, sim. Ainda mais se você pensar que, tá, você é um filme de comédia, cara, mas é uma cena que você pode sentir cara, você fala, opa, peraí, porque até então você não tá entendendo como o filme funciona, né? A não ser que você já saiba da história, ou já na época tenha assistido os trailers, mas se você vai ali sem nenhuma informação, você toma um pequeno susto, né? Ele não é um filme rated R, mas ele foi pra 16, né? É porque as casualidades que tem, né? As tragédias que acontecem mais dentro do Trovão Tropical, o filme dentro do filme, do que no filme em si, né? Tem esse distanciamento, velho. Tem um soldado que tá tentando colocar as tripas de volta dentro do corpo, sabe? Cara, é um negócio totalmente... Isso é um exagero danado, mas é um efeito especial interessante, né? Que é meio é uma coisa prática, uma coisa exagerada e prática, né? É, tanto que os efeitos especiais desse filme, cara, as explosões são os efeitos especiais, cara, é uma coisa maluca. Você vê que as coisas estão explodindo mesmo à sua volta, né? Aquele impacto da gasolina explodindo, parece napalm, mas é muito legal mesmo, muito bem feito. É uma coisa que a gente vê que não é tudo efeito computação gráfica, né? Tem muita coisa prática, e isso é muito legal. Isso é uma das coisas que deixa o filme mais real, por mais estranho que seja falar usar essa palavra num filme que tá fazendo uma sátira ao próprio a vários gêneros, né? Sim. É um negócio muito louco. É engraçado, né, como esse negócio dos efeitos práticos dá um peso, pelo menos pra mim, assim, dá um peso muito maior pro filme, né? Tá aí Mad Max pra provar isso, né? A história da Estrada da Fúria, né? Como a gente tá todo mundo cansado de saber, né? Afinal de contas, aquele guitarrista toca de verdade. Aquela guitarra solta fogo de verdade. Exatamente. E durante essa filmagem do filme falso, a gente vê várias referências, né? O Ben Stiller sendo alvejado por 1 milhão de balas lá enquanto tenta chegar no helicóptero. Você vê algo como Platoon, né, naquela cena. Não, não só isso, né, mas a gente, que filme que a gente pode falar de que ele está satirizando a Guerra do Vietnã, né? Eu acho que ele satiriza até várias situações, aquilo que a gente tá comentando, de ser uma sátira ao próprio cinema. Claro que ele vai pegar em relação aos filmes de guerra, mas, por exemplo, aquela cena que mostra o Ben Stiller, né, e o Donald Jr., bem no início, lá, que ele tentando chorar, provocar emoção, cara... Porra, aquele negócio lá, estou com frio. Ah, você é um irmão pra mim. Porra, aquilo você já deve ter visto, ouvido aqui na cena, sei lá, mais de 10 vezes, cara. E aí a situação é sempre a mesma, né, cara? Fazer aquela cara de sofrimento ali, pá, aí passa alguns segundos e a pessoa morre. Então, assim, sátira o medo, cara. E aquilo ali é aquela escola. Como é que é o nome da personagem do. Caramba, esqueci o nome do cara agora, não é possível. Ah, diabo. O cara que faz o Sirius Black, o cara que faz o vilão lá do profissional. Gary Oldman. Isso, Gary Oldman. Vocês lembram o nome do personagem do Gary Oldman no Friends? Não, cara, eu lembro dele participando de 2 episódios, mas não lembro do nome dele, não. Vocês lembram desses episódios, né? Essa cena dos dois é totalmente escola desse personagem, né? Porque o negócio de falar cuspindo assim. Ah, sim, sim. E aí o Thug lá, o cara que tá. Caramba, esqueci o nome de todo mundo, cara. O Thug Speedman, né? Sim, não consegue atuar porque o cara tá cuspindo na cara dele. Ele tá sendo muito, muito, muito real, assim, né? Constrangedor, né? O filme, ele tem vários momentos, né? Acho que a primeira, a gente já comentou que é ver o que é aquilo de a gente ver o Donnie Jr. negão, né? Afinal de contas, você olha e fala assim, mas caramba, é ele mesmo, ele é. Porque ele já tá diferente naquele trailer maluco lá do filme do padre, que ele é um autor australiano, cheio de loiro dos olhos azuis, né? Pra gente ver ele depois, né, nesse papel aí, nesse papel maluco. Mas enfim, é tudo pra gente ver assim, entrar, né, ficar... São exageros, né? Digamos assim, pra gente falar assim, putz, a gente tem que prestar atenção nisso porque tá tão exagerado, mas não é o exagerado que vai te fazer se sentir mal. É politicamente correto, como a gente já falou, tudo bem, tem algumas cenas que a gente vai comentar aí no meio da discussão, mas essa é a graça do filme, né? Ao mesmo tempo que tem outros filmes que fazem, que tentam fazer isso, que se saem mal, eu acho. Mas enfim, não acho que não é o caso de Trovão Tropical. Não, também não acho não. E se eu não me engano, na época ele teve até uma boa bilheteria, se eu não me engano. Sim. Eu não lembro quanto que ele custou, mas assim, eu sei que ele fez um relativo sucesso. Ele custou 92 milhões e rendeu um pouco mais que o dobro disso, quase 200 milhões. Não foi aquele sucesso, mas foi pelo menos, né, pagou, né? Se pagou um pouquinho mais. É um filme assim como a gente tava. Talvez eu tava vendo assim as legendas, né? Eu digo assim, as falas dos personagens. É um filme que tem bastante palavrão também, né? Bastante. Não tanto como os fucks lá dos Bons Companheiros, né? Mas é um filme assim que tem bastante. Que usa bastante palavreado chulo, né? Acho que é pra realmente. Putz, cara, ó, a gente tá falando sobre isso. Dane-se você e o que você tem que você pensa da gente e vambora, né? O próprio personagem do Thug Speedman, né? Ele tem aquela relação com o agente dele, né? Que é o Matthew McConaughey. É o Peck, né? É. Outra coisa que os filmes. além do Al Pacino, né? Que tem essa piada com o Al Pacino, o filme tem os personagens com esse nome, esses nomes esdrúxulos, né? O Matthew McConaughey é o Rick Packer, Peck, é uma gíria pra pinto, e o Tom Cruise é o Les Grossman, né? Grossman que é nojento, né? É homem nojento, cara. Tem essas piadinhas aí. Kirk Lazarus é um cara que. Lazarus se ressuscita, se reinventa, né? Essas são as piadinhas assim que eu acho interessantes. E o tal do Kevin Sandansky, né? Que apesar do nome não ter uma piada em si, a piada é que ninguém lembra do nome do coitado, né? O cara fica chamando ele de qualquer coisa, menos de Kevin, né? Principalmente o Jack Black, né? Que é o personagem do Jeff Portman, que é o drogado lá da história. Ninguém consegue acertar o nome dele. A gente vê também dentro desse filme, como é que vive essa estrela de Hollywood. E já começamos de novo com aquela questão toda politicamente incorreta, né? O Doug Speedman, né? Que é o Ben Stiller querendo adotar uma criança. A criança tá cheia de segurança. Ele tentando entrar no personagem que é o Quatro Folhas, usando as próteses das mãos pra se sentir como personagem. Aí tem aquelas festas com aquelas casas enormes, né? Aqueles produtores malucos, gente drogada, né? Que o Jack Black tenta esconder, assim, o vício dele, né? E é bem como o diretor diz, né? Esses atores aí são uns mimados, né? Qualquer coisa aí, eles pedem ajuda pros seus assessores dele, né? Se você quer fazer esse filme acontecer, a gente tem que jogar eles da panela pro fogo, né? E o Quatro Folhas, né? O Quatro Folhas de Verdade, que é o Nick Nolte, ele é um cara bem perturbado, mas ele também tá cheio de frases, né? Frases de efeito. Algumas não fazem nenhum sentido. Ele pega uma arma e alguém fala, qual é o nome dessa arma? E aí ele fala... Eu não sei qual é o nome dela, mas eu sei o som que ela faz quando ela tira a frente de alguém. Cara, isso. Ele tem as melhores frases, né, dos personagens. Ele tenta ser o extremo estereótipo do herói de guerra, né? Quando ele começa. A primeira vez que ele aparece pra falar lá com quando eles percebem que o filme tá quase errando, né? Quase indo pro saco, o estúdio, né, pergunta, quem que é esse cara, né? Daí ele pergunta o Les, né? O Les pergunta, quem que é esse cara? Dele é o sargento, né? Que escreveu o livro. Quando ele aparece, a primeira vez que ele vai comentar sobre o filme, né? Ele até fala assim, né? Ele tá lá nas sombras, né? Ele é o cara durão. Mas até o Les Grossman, né? Que é o personagem do Tom Cruise, ele é o, como a gente já falou, né? Ele é o cara canastrão e totalmente grosso, né? Então ele até ele falando assim, né? Quem que é você? Dele é, eu sou o Sargento Quatro Folhas, né? Eu escrevi o livro dele. Pô, legal, você é um grande americano. Agora deixa eu fazer meu trabalho, seu filho da puta, né? Ele não liga pra ninguém. É como a gente falou, né, cara? Esse filme tem vários momentos. Acho que tem vários momentos muito, muito engraçados, né, do filme, pra gente ficar relembrando. quando eles passam pra parte real do filme, assim, né, que ele, que o Quatro Folhas resolve, consegue convencer o diretor a mudar o terreno do filme, acho que é, e que é uma coisa assim muito louca, porque o filme ele entra numa vibe de tripas e sangue, tiro. Maluca, né, cara? Que o mais ligado na realidade do filme, que é o Kirk, ele é o primeiro que percebe que tem uma coisa errada ali. Que não, cara, ele e aí começam as frases de efeito do próprio personagem, né? Que a gente não sabe, na verdade, se é o Kirk que tá falando ou se é o personagem que ele tá interpretando, que é o Lázaro, que é o Lázaro, não, desculpa, que é, nossa, meu Deus do céu, eu tô misturando tudo de novo. Mas ele faz o Sargento Lincoln Osiris, né? Esse é o nome do personagem dentro do filme, né? E ele começa a falar umas coisas assim, né? Ah, ele vai falar, não, agora ele vai ser julgado pelo criador, ele foi encontrar o criador, ele não é um efeito especial, né? Daí que a gente percebe o problema que eles estão, né? É, sabe aquela coisa, ele fala assim, nossa, tudo parece muito real, né? O Ben Stiller pega a cabeça do diretor, que acabou de morrer, cara. Caralho. Parte é muito sinistra. Não, e ele enfia o dedo, cara, pá de baixo, coloca na boca, vai, não, tem gosto de sangue, mas é bem surreal aquilo, cara. Na verdade, cara, aqui a gente já começou bem, já tá bem avançada essa parte do politicamente correto, né? Principalmente da conversa que o Lazarus tem como eu fico falando assim dos personagens do Turk Speedman, né? Que ele tem com o Turk Speedman, que é sobre o grande personagem assim que ele acabou fazendo, né? Que é sobre o Simple Jack, né? Que é sobre um garoto retardado que... as frases que eles usam. Essa é a questão, eles usam as frases mesmo, né? Não é nada polido, assim, né? Então eu falei, eles usam a frase retardado, drogado, e por aí vai. Daí ele ainda insiste, né? Fala assim, não, você não pode interpretar um retardado completo, cara. Tem que ser algo moderado, cara. Aí ele vai citando alguns exemplos, cara, do champanhe. Ele cita o Dustin Hoffman primeiro, né? Ele parece retardado, mas não é retardado assim até o fim, né? Aí ele fala Tom Hanks, legal, devagar, beleza, retardado talvez, né? Mas ele ganhou a competição de ping-pong. Peter Sellers, tudo bem, beleza, aí... Ele fala, cara, nunca seja um retardado total. Veja o Sam Payne em I'm Sam, né? No Uma Lição Isso. de Vida. Foi retardado total e voltou pra casa sem nada. E o cara é muito politicamente correto, isso, cara. Mas não deixa de ser uma das melhores frases do filme. Sim, não tem dúvida, Tanto que tem uma questão, entra nesse quesito aí politicamente correto, que é a briga entre o Al Pacino e o Kirk. Afinal de contas, o Al Pacino é um negro de verdade e o Kirk tá lá se posando de negro, né? Tem até uma hora lá que o Ben Stiller, né, o Turk Speedman, ele usa a frase lá, aquela fatídica frase que é You People, né, que já foi usada de vários motivos pra denegrir a raça negra, né? E aí quem que fica primeiro ofendido é o Kirk. Como você quer dizer vocês pessoas dele? Aí o outro, né? Como assim, meu filho? Você não é negro, para com isso. Ele fica puto com a comparação, né, cara? E a música, né? Acho que a gente tem que falar um pouco da música também, porque é um filme que te coloca, né, nessa imersão dos anos 70, né? Então a gente vai ter músicas como Temptations, ou Clear as Clear Revival, tem algumas piadinhas como, de repente, o MC Hammer, né, com Can't Touch This, tem Steppenwolf, coisas assim que a gente vai lembrando dos momentos, assim, de filmes de guerra. Me parece que, inclusive, que quando vai tocar o Love to Change the World, né, que é do Ten Years After, eu acho que eu tenho quase certeza que essa música é usada em Platoon, numa cena muito parecida, mas eu teria que rever o filme pra ter certeza. E eu precisaria ver o filme, né, que eu ainda não vi, como já citado em um podcast anterior. De vergonhas. A gente falou também assim sobre essa questão do filme ser uma, falar sobre cinema. Eles incluem até lá no meio uma discussão disso, quando eles já se separam do Tug, sobre qual que vai ser o próximo formato, cara, o formato do futuro, né, que tá lá o personagem do Baruchel falando com o personagem do Downey Jr. falando sobre o Blu-ray versus DVD. Ele tá falando, não, porque Blu-ray é isso, HD DVD é isso, né, e uma hora ele fala, ele vira pro lado e fala, ah, você tava falando comigo, pô, até agora? É pra mostrar assim que o personagem lá do Baruchel tá lá quase como um extra, né? E funciona exatamente como um personagem totalmente à parte do filme. E, de novo, aquela famosa piada com a própria indústria cinematográfica. Que em filmes, assim, sempre precisa de um personagem lá que, assim, quase não fala, fica meio obscuro ali no fundo, né, cara? E ele vai aparecer, assim, em um momento ou outro de destaque. É, exatamente. um pouco mais, já um pouco mais pra frente, quando o Thug finalmente é capturado, tem uma cara, ele tem uma fala, ele tem um questionamento com o Matthew McConaughey, né, que é o agente dele. Cara, é meio surreal, porque ele mata um panda, afinal, em primeiro lugar, não tem panda, né, naquela região possível, né. Ou não, peraí, eles disseram que estavam no Laos, eu posso estar enganado, mas eu acho que naquela região tem pandas, bom, enfim. Mas é muito louco ele ter matado um panda, e aí quando ele começa a falar com o cara pelo rádio, né, pelo celular satélite, né, em primeiro lugar o cara tá só preocupado com o tal do ativo dele, né. Isso. Quem não sabe, né, ativo, cara, uma, né. Tive tipo uma TV, era tipo um aparelhinho que você podia gravar qualquer programa de TV a cabo antes do streaming, né? Mas a conversa com... A partir desse momento, as conversas começam a ser meio surreais, né? Porque ele fala, eu matei um panda dele. Não, você matou a Amanda, né? Provavelmente não é nem o nome dela, cara. Porque ele achar que ela tinha matado uma prostituta, putz, cara, porque... Ele fala, né? Eu matei aquilo que eu mais amo no mundo. Aí, você matou a prostituta? Exatamente, né? Ó, pra você ver como esse filme não é nada tranquilo, né? Ele usa muito palavrões, assim, mas ele decide não usar questões de nudez, mas violência e palavrões tem de monte, né? Ele não mede esforço. E essa cena do panda também não deixa de ser uma piada com celebridades, né, que se posam como defensores de animais, e às vezes só por aparência. E tem uma parte também que ele cita, a questão de adoção de crianças também, que eu senti um pouquinho de uma crítica ao Brad Pitt e a Angelina Jolie nesse momento. Ah, sim, realmente da questão da criança, né, que é adotada. Que é essa aí que eu falei no começo, que tem até segurança. Mas aí ele entra mais ainda nessa questão de ser meio surreal, porque apesar de ele ter sido enforcado, Thug ainda acha que tá no filme. Tanto que ele vai, ele começa, quando o cara começa a fazer as perguntas pra ele, né, o sequestrador começa a fazer as perguntas pro cara, quem te trouxe aqui, ele começa aquele, eu já vi isso em literatura também, já vi isso em livros, em outros filmes, que o cara, pra não entregar nada, ele começa a falar o nome dele, de onde ele é, a função e o número do registro dele, né. E o cara, quando vai oferecer um chapo, o cara começa a dar uma porrada nele, pô. Ele ainda fica se desculpando, não, desculpa, né, que eu fui muito real. Ele, então vamos lá, né? Putz, cara. São momentos do filme que eu acho que você não vê o momento seguinte, né? Esse que é uma coisa muito interessante, a surpresa que tem de um momento pra outro, né? Porque como o Thug tá muito mergulhado no filme, algo como o Kirk tá dentro do próprio personagem, esse paralelo entre os dois, você não sabe exatamente o que vai acontecer. O personagem mais normal mesmo acaba sendo o Baruchel, né? Que é o ator, digamos assim, mais centrado, né? Ele lê o roteiro, ele lê o livro. Uhum. E, aliás, tem uma das melhores frases, né, do filme, né? Nesse momento, né? Que ele vai... Ah, a gente pode salvar o Thug como tá no filme, né? Deus, cara, tô no roteiro, né? Como tá no livro, né? Eles ficam quietos dele. Vocês leram o roteiro? Vocês leram o livro dele? Não, a gente não teve tempo. Tá, igual no roteiro. Eles ficam quietos de novo. Ninguém lê o roteiro, né? Um olha pro outro e fala, porra, ninguém leu o roteiro. E aí, mas aí eu acho que tem uma frase fantástica, porque o Kirk fala assim, né, eu não leio o roteiro, né, o roteiro me lê. Eu, cara, o que isso quer dizer? Não faz sentido nenhum que você tá dizendo pra mim. E é bem isso, né, às vezes o ator se acha cheio de si, e só por jogar uma frase de efeito, né? Resolve tudo, né, não. Aí tem essas coisas, né, dessas celebridades aí que a gente conhece, a gente sabe, já ouvimos falar vários momentos, né? O Jeff, que é o, né, já falamos, é o viciado em viciado, né? O caramba, o Al Pacino, que no fim das contas é um rapper que fala sobre o sexo, sobre mulher e sobre a música dele, fala, eu amo não sei o que, eu amo mas na verdade ele deixa escapar que ele gosta de um cara, né? Do Lance, né? Do Lance. Aí o pessoal fica até meio perguntando pra ele, e diz, né? Não, gosto de mulher. Falei Nance, porra. Aliás, esse é um dos momentos que tem os maiores palavrões do acho do mundo, porque Jay, né, o Jay, o Kevin, ele resolve, ele escolhe por amarrar o Jeff, né, pra eles fazerem ação no dia seguinte, porque ele sabe que ali é um cartel de drogas, e se ele chegar perto, ele vai ficar maluco, né, então ele pede pra ser amarrado numa árvore, né. E é muito legal que ele chega lá pro Fatino depois, né, que ele fala que ele deixa escapado, ele, olha, se você vier aqui me desamarrar, eu faço o c**** de você, dele, para com isso, eu faço isso, cara. Eu vou até as c****, sei o que, eu vou até gostar, cara. É muito grosseria, uma atrás da outra, cara. Mas, cara, não deixa de ser engraçado. É politicamente incorreto, mas é engraçado. Tanto que quando eles conseguem finalmente se infiltrar ali no campo, também é uma coisa muito maluca, porque ali o Downey Jr., né, o Kirk, ele interpreta outro personagem, que é um chinês colhedor de arroz, e aí ele sabe falar, por algum motivo da vida lá, ele sabe falar, não lembro, acho que é mandarim, não lembro que língua que eles vão falar naquela região ali do Laos, se for, ou do Camboja, que é o tal do Triângulo Dourado. Mas, cara, é outro momento que eu acho muito interessante do filme. Ele não sabe, não é que ele sabe falar, cara, ele sabia só algumas frases. Tanto que tem alguns momentos que ele solta algumas frases soltas que não fazia sentido nenhum, cara. Sim, depois ele ainda se troca de plantação, né? Primeiro ele fala, vou voltar pra minha plantação em papoula, né? E aí o personagemzinho que é o líder lá dos traficantes, né? Dos produtores de heroína, ele pega, né? Mas assim, esquecemos, claro, falar do sequestro, né? Do MC Doug, né? Que dá um escravo de performance, né? Sim. O povo tem adoração lá pelo personagem dele. Né? Cara, e não sei vocês, nossa, cara, mas eu fiquei pensando, cara, se tivesse esse filme do Simple Jack, cara, que coisa medonha seria. É, um filme muito bizarro mesmo, né? É como, assim, muito retardado demais, né? Como falou, o próprio ator falou, né? O próprio Downey Jr. fala no roteiro. E eu acho interessante disso, apesar de ser um filme de comédia, essa questão de você repetir o seu personagem, um personagem uma vez atrás do outro, não é ser escravo da própria performance. Você não acha que é uma outra sátira? O cara que fez, ele, no caso, ele fez 4 vezes o personagem lá do Sorcher, o outro fez 2 vezes o personagem dos gordinhos que ficam peidando. Nesse caso, acho que ele tá assim mesmo, ele tá preso dentro do próprio personagem e tá fadado a fazer isso talvez pra sempre, porque afinal de contas é a única diversão que eles têm lá. Eles estão tão atrasados que tem que assistir a fita em VHS, né? Já se aproximando do fim do filme, né? Já indo aí para os momentos finais, é um dos momentos mais malucos do filme, né? Primeiro a gente já sabe que o Quatro Folhas não foi pra guerra coisa nenhuma, porque tem os braços, né? Em primeiro lugar, aliás, essa é a primeira coisa que todo mundo vê, né? Mas você tem seus braços, né? Alguém pergunta até que, acho que é o Jeff, né? Pô, seus braços cresceram, isso acontece de verdade, né? Uma coisa assim que eu não entendo muito é que, tá certo, eles conseguem nominar os personagens lá, os chineses, os cambojanos, sendo atores, né? Que é uma coisa que eles, né? A gente não é soldado, mas nós somos uns ótimos atores, né? E aí eles conseguem realmente dominar os personagens. Mas eu me pergunto por que eles não trocaram as armas, se eles podiam fazer isso, pelas armas reais. Porque é aquela coisa, né? Você tem, nesse momento você liga a suspensão de descrença, assim, é o extremo. Total, porque total. Ninguém, fora o Thug, ninguém leva tiro nesse porra de filme. É verdade. E se você pensar, né, que eram amadores ali, né, no meio... Ele teria morrido na primeira, porra, cara. Na primeira, cara, não tenha dúvida. Os cambojanos lá eram péssimos de mira, tipo os soldados da Stormtroopers, mas porque realmente tem que ser isso, né? E de novo essa coisa de homenagem ao filme. Se bem que nesse momento, né, eu acho que a produção ela se estica um pouco. Isso pode ser uma impressão minha nessa questão de como o filme se alonga, porque a primeira vez que eu assisti, e eu não lembro agora se eu assisti no cinema ou se logo depois saiu em Blu-ray, mas esse filme tem 2 versões. Esse filme tem uma versão de 106 minutos e outra de 120 minutos, que é o corte do diretor, que é a versão que tá na Netflix. Então, eu senti, assistindo essa versão de 120 minutos, que o filme dá uma alongada, talvez além do que precisa. Eu precisava realmente ver quais são as diferenças entre uma produção e outra. E eu pensei comigo mesmo, falei, se o filme tivesse uns 15 minutos a mesa, ele tava redondo, né? E é mais ou menos essa a diferença entre um e outro. E se eu tive essa impressão, ou vocês também tiveram, que o filme dá uma esticada além do necessário? Eu não lembro da primeira vez que eu vi. A única coisa que eu me recordo, quando eu vi na primeira vez, eu acho que não tinha aqueles trailers iniciais. Porque eu não lembro de ter assistido aqueles trailers e ter visto agora. Aí, fazendo as pesquisas aqui pra gravação, eu vi algumas pessoas comentando que na época não saiu aqueles trailers no cinema, eles saíram direto pro DVD. Então, assim, não sei se é isso. E agora, falando do filme em si, não sei se a gente já tá partindo pra parte final, mas o terceiro ato é a parte que mais me incomoda no filme, sabe? Eu acho que ele se alonga demais, ele se perde demais dentro da própria proposta do filme. Eu acho que aí ele, sabe, os exageros ficam muito mais exagerados, né, se pode se dizer assim. E, sabe, tem o ritmo dele já não funciona. Enquanto no primeiro, no segundo ato ali, o ritmo tá legal, sabe? E, surpreendentemente, a direção do Ben Stiller tá boa, cara, até então, cara. Eu não vejo problema. Eu gosto até da fotografia, mas no terceiro ato, cara, me incomoda, sabe? Não fica legal. Entendi. Sabe? Não desce. Não fica fluido o negócio. Não, mas é o que eu sinto. Eu senti exatamente isso. Eu fiquei até um pouco cansado. O terceiro, pegando aí a metáfora do próprio filme, o terceiro ato é o Scorcher 3, que virou Scorcher 3 e 4, né? É, sim, verdade, se você pensar nisso. Marcelo falou da direção do Ben Stiller. Inclusive, tecnicamente, é um filme legal, né? Já falamos aí das explosões, que são muitas delas são efeitos práticos. A própria fotografia tem momentos interessantes, né, o cinematógrafo é o John Toll. Tem, por exemplo, logo depois da explosão, ela tem uma diferença assim sutil que você nota na que uma certa aceleração dos frames. Não é bem isso, mas assim, ele parece que fica um pouco mais cinematográfico, digamos assim, por falta de uma palavra melhor, né? Eu tava falando desse cara, ele, por exemplo, ele foi o fotógrafo lá do Além da Linha Vermelha. Ah, é, que a gente citou antes aqui, né? Exatamente, aí. Se eu não me engano, ele fez também Coração Valente, se eu não me engano. É, ele tem alguns trabalhos interessantes, como o Quase Famoso, Onde Ele Sky, Último Samurai, Homem de Ferro 3. O Agente do Destino, que é um filme que eu gosto bastante, e o próprio Coração Valente, de 95. Então, dá pra você ver que o Ben Stiller, ele produziu bem o filme, tem essas questões assim de montagem, pelo menos nessa versão do diretor que nós assistimos, né? Mas é interessante. Por exemplo, quando eles encontram o Tug já preso, e ele começa a falar sobre o que ele e o Kirk começam a ter um longo monólogo sobre o que é o personagem, o que é o ator. E eu acho que a gente pode lembrar um pouco até do Apocalipse Now naquela hora, né? Na fotografia, né? Do Tug escondido. Sim, lá. Sim, sim. Né? Falando, verdade. Não, porque agora eu tenho um propósito, eu já apresentei 4 vezes ontem, né? Não sei o quê. O cara, sai dessa, sai. E aí acaba acontecendo que um deles, acaba sendo a saída do outro, né? O Kirk resolve tirar a peruca e as lentes de contato, né, dele pra próprio Kirk, né, tentar sair de lá, né? Enquanto tá todo mundo lá, vamos, gente, a gente tem que sair daqui. E aí o Kevin Nelson, né, que pergunta assim, então, cara, a gente vai sair daqui, vamos logo. E ele fala assim, ele fala uma frase totalmente sem sentido dele. Ele, não, tá bom, tá, a gente resolve isso depois. Depois a gente tem, ele tá louco, vamos tentar sair dessa vivo, né, cara? Lembra que eu falei da questão do politicamente correto? Tem uma brincadeira assim de filmes, como é que eu posso dizer assim, que o Tug acha que pode se salvar a criança que ele resolveu adotar como filho lá, né? E ele fala assim, não, eu vou porque eu consigo, tá, não sei o que, eu tenho um propósito, vão vocês, né? Ele volta correndo com a criança esfaqueando as costas dele, cara. Cara, e aí ele joga a criança no rio. Cara, é puta muito problema, mas, cara, eu não sei se dá pra ser mais politicamente correto com isso, né? E nesse momento, nessas indas e vindas aí, né, como o Marcelo já comentou, essa é a questão do terceiro ato, e realmente é a parte que mais se estende, a parte que realmente me incomoda no filme. Mas enfim, são detalhes que vão diminuir a produção, mas eu acho que não deixa de ser interessante, né? Principalmente se a gente levar em conta que o filme ele encerra com o Oscar, com a festa do Oscar. E tem a Charlize Theron pra entregar o prêmio pra ele. Quem que tava mais no palco lá? Era esqueci. O próprio Downey Jr. tá lá também. É o próprio Downey Jr. tal, né? É aquilo, né? É um filme assim que no fim das contas, né? O produtor tá lá com o vassalo dele, né? Ele fala, né? Foram 800 milhões de dólares, né? Foi um sucesso, né? Mas enfim, né? Pelo menos deu tudo certo, né? O personagem, né? Ele do Les Grossman, ele ainda dá um jeito de sacanear, né? O assistente, né? Né? Ele fala, não, o seu serviço, um macaco sem cérebro faria. E ele não repete isso. Agora, nessa parte do Oscar, um negócio que eu acho sensacional é a cara do John Voight quando ele pega. John Voight, exatamente, cara. Ah, é verdade, cara. Ele faz que vai. Ele meio que tava esperando ali, cara. Ele deu uma de Michael Keaton, né, cara? Michael Keaton. E como eu falei, né, no fim das contas, a brincadeira que tem com o Lance, que o Al Pacino fala, né, ele aparece lá, que quem não reconheceu é o Lance Bass, que era um dos vocalistas lá do NSYNC, né, que ele tá do lado. Que ele é gay, né, mas aí foi a piada do final, esse era o Lance que ele tinha falado. Eu acho que é muito espirituoso, todas essas brincadeiras que ele faz, e no fim, é mais aceito do que eu. Chegando aqui ao final da nossa conversa, como sempre, considerações finais aí, primeiro, ou você, Marcelo, vai lá. Cara, bom, vou confessar, Trovão Tropical é um filme um pouco diferente pra mim, porque é um filme que, quando eu assisti a primeira vez, eu odiei, achei uma porcaria, e revendo agora, cara, eu gostei, cara, me divertiu mais, mas estranho, normalmente a gente fala assim, se eu rever tal filme, não sei como que vai ser minha reação agora, e não sei, sabe, e Trovão Tropical foi o oposto, cara, eu curti numa boa, cara, achei um filme que ele é bem, bem dirigido, tem um humor ácido, né, cara, tem a questão da sátira, mas ele não se perde nisso, né, cara, né? Ele varia muito da questão do humor propriamente dito com aquela sátira de Hollywood, e é uma coisa que eu gosto muito, e assim, claro, ele não é um grande primor, assim, cara, não é um filme que vai revolucionar a indústria cinematográfica, cara, mas assim, sei lá, ele é quase o Cidadão Kane pro Ben Stiller, cara, guardar as devidas proporções, cara, e assim, é um filme legal de se assistir, você curte ele numa boa, dá risada, sabe, tem esse problema no terceiro ato, questão do ritmo dele, mas fora isso, cara, eu acho assim, um filme, pelo que ele se propõe, eu acho muito bom. Eu acho que ele cumpre a proposta dele, cara, que é entreter e é meio que provocar um pouco a indústria cinematográfica. Então, eu acredito que ele foi muito eficiente. É um filme que eu recomendo, eu gosto bastante. De novo, na época eu odiei o filme, achei uma porcaria, e revendo agora, cara, eu fiz uma coisa que normalmente não é recomendável, cara. Eu fui ver ele até e falei assim, putz, cara, vou ter que rever essa merda desse filme. Cara, puta merda. Mas não, eu curti, cara. Foi numa boa, eu curti, legal. Enfim, recomendado. Vale a pena rever. Para as pessoas que não gostam, não gostaram na época como eu acho que vale a pena fazer o exercício aí e rever de novo. Ok, e Matheus? Eu vou falar um negócio agora, me pegando regra, assim. Porque eu acho esse filme genial de um jeito muito esdrúxulo, sabe? Pra mim, ele é sobre o cinema o que o Âncora é sobre o jornalismo, sabe? Boa comparação. Principalmente o Tudo por um Furo, assim, porque é um negócio que é genial, mas é genial de um jeito tão controverso, tão escroto, que não dá pra levar a sério, sabe? E isso pra mim é demais, porque deixa o filme muito mais engraçado. Eu ri muito da primeira vez que eu assisti, apesar de achar o humor meio pesado, assim, e ri muito esse final de semana quando eu tava revendo o filme. Cara, pra mim é sensacional, é o segundo filme que eu mais gosto do Ben Stiller, quando só perde lá pro Pedra Secreta do Walter Mitty. Pra mim, assim, tá no hall de sátiras que todo mundo deve ver, mas que não se indica pra todo mundo. O filme tem seus problemas, a gente já discutiu a maior parte deles aqui, essa esticada do final, principalmente, mas que no geral ele é isso aí. É só essa parte. Ok. Eu vou dizer assim que eu tô mais ou menos na vibe do Matheus. Eu tinha uma visão um pouco mais, como eu vou dizer assim, eu tava com uma certa lembrança muito boa de Trovão Tropical, mas como eu vi na época, e realmente aí fazem já seus 7 anos, quando eu resolvi falar sobre o filme, eu falei, acho que tá na hora de falar de uma comédia, falar de uma sátira de novo. Eu cheguei até a estar meio preocupado pra ver isso, mas no fim das contas deu tudo certo. Eu gosto da sátira, eu acho que realmente tem seus exageros, mas acho que eles são necessários pra dentro daquele universo, né, daquela diegese, do universo diegético do filme. Ele é um filme bem feito, ele é um filme, eu consegui no fim das contas sair dando muita risada dele, talvez isso mostre um pouco do meu caráter, mas enfim, tem essa questão de será que eu devo ter rido das piadas que eu ri, enfim. Eu recomendo que você reveja o filme mesmo se faz muito tempo que você não viu, porque é bom você pegar essas referências da tirada, da sátira, de como Hollywood funciona, de como vários assuntos que a gente já comentou aqui em outros podcasts acabam aparecendo nesse filme, remakes, continuações, egos, a própria questão assim de como as pessoas se escondem atrás de uma persona, de um personagem. São coisas que vão fazer você até talvez refletir. Eu não vou dizer que é um filme muito profundo, mas eu acho que a gente consegue tirar boas lições de moral, que não é esse o sentido do filme, mas tirar essas questões de e como o universo do cinematográfico, Hollywoodiano, na verdade, né, funciona. E apesar de seus problemas, ainda acho que é um filme divertido, mas poderia realmente ser um pouco mais curto. Marcelo, Matheus, muito obrigado de novo por vocês participarem aqui comigo. Tava com saudade de vocês, já que vocês não puderam participar do episódio passado. Enfim. É nóis. Estamos aí, né? Obrigado você por ter ouvido a gente mais uma vez aqui no Tigo Cinema. Então, eu vou perguntar pra você que tá ouvindo qual que são os seus momentos preferidos do filme. Você não gosta do filme, por acaso? Acho que ele, por algum motivo, ele as grosserias dele te incomodam. Principalmente, talvez assim as mulheres fiquem incomodadas com o filme. Mas isso aí pode ser uma prepotência minha perguntar. Então, tô perguntando pra vocês aí sobre isso. E pra fazer isso, você, pra dar os seus feedbacks, você entra lá na página umtignocinema.com, procura a postagem desse TIGcast número 92 lá na aba do TIGcast. Você pode fazer isso também pelo e-mail no contato@umtignocinema.com, nossa página no Facebook fb.com/umtignocinema, nosso grupo fb.com/groups/umtignocinema, procura a gente no Google Plus, no Instagram, procure também a nossa lista lá no Spotify, que nós colocamos todas as músicas que são tocadas aqui no final. Também procure os nossos perfis pessoais no Twitter, vão estar todos nas postagens. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, temos lá o nosso Patreon com valores de 1 a 15 dólares para você participar do jeito que achar melhor, do jeito que puder também. Mas lembre-se que o seu feedback continua sendo o nosso pagamento, né? Então comente, compartilhe, dê aquele joinha, aquele retweet para espalhar a palavra aí nesse mundão gigante aí que é o podcast no Brasil. Então vamos fazer nossa música de encerramento. Já que esse filme é uma zoeira, acho que eu vou colocar a música mais zoada aí do filme, que vai ser Can't Touch This, do MC Hammer, que é um dos grandes clássicos aí da música dance. Gente, valeu mais uma vez, a gente vê na semana que vem, hein? Tchau. Valeu, até mais. Pessoal. Tchau, tchau. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to ride? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back, let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. Touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get thinner. The move, slide your rump, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump, yeah. Can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Have a time. touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this.